W7, emoção do início ao fim. Aconteceu, mulher, tu foi enganada, sentiu o gosto aí, lembrou de mim, quer voltar de novo. Nem vem, não tem volta não. Oh, oh, pode chorar, se humilhar, que agora é problema teu. E aí? De maldade não vou criar. É W7 ao vivo. Banda W7. Foi sumida, tu tava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Sentiu o gosto aí, lembrou de mim, quer voltar de novo.